A tristeza já se apoderou de ti. Escuta, meu amigo, Jesus te fala assim: ó, cansados e oprimidos, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Desperta tu que dormes, a fé traz esperança, já raiou o novo dia em teu redor. Lembra que Deus é amor, Jesus vos fala assim: ó, cansados e oprimidos, vinde a mim. Se queres, meu amigo, terás a salvação, plena paz inundará teu coração. Escute a voz de Cristo, Jesus te fala assim: ó, cansados e oprimidos, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Paz perfeita vós tereis no coração. Paz perfeita vós tereis no coração. Paz perfeita vós tereis no coração.